sofrimento, tanto horror, escassez de pão e paz. Homens inventando leis, tentando coagir, manipular, calar alguém que ainda tem motivos pra sonhar. Homens violentos, com fortes armamentos em suas mãos. Crianças nas calçadas, sofrendo abandonadas.